Rio 4207, autorizado alinhar e manter. Azul 4082, solo 34, libere primeira direita, chame solo 1, 2, 1, décimo 9. Exame, chame solo 1, 2, 1, 9, 2, 4, 0, 2. Vai. Alô, bom dia. 2, exame na foto. 4082, muito bom dia. Estou autorizado a táxi Alfa, me reporta antes da Juliette. Alfa, chamaremos. Aguarda. Colagem, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-3-9. Autorizado por seguro, 35-5-900. Já pode seguro, 35-5-900. Gente, sou autorizado, tá? Se precisa ter taxa e hotel, me reporta para cruzamento na 1-0-2-8. Para o táxi, na 3191, tem 160 a bordo, com 3 horas e 40, alterna na primeira. Então, 3191, está autorizado o táxi via Pationa, táxi Índia, ponte para 10, torre 11895, rádio altímetro 1014. Táxi em frente, Índia, ponte espera 10, 295, 1014, está na 3191. Portanto, 3895, fique atento depois da companhia passar a retaguarda, após estou autorizado para o estiver questionamento, chama o pronto. Ciente, após a aeronave está passando a retaguarda, vai fazer o questionamento, vai chamar para o site 3895. O azul 4082, fica atento depois da tão, ingresso a Juliette, posição 08, Pat 1. Juliette, até a posição 08, Pat 1, Pat 1. 5220, amigo para a dona, acompanhe a aproximação, chame o observador em 118, décimo 95. 18.5, obrigado. Taxi Golf. 2000 pés, autorizado LS, X8, está no zero, reportando o localizador. 6255, descendo a 2000, livre o XR da 10, reportando o localizador. Controle Salvador, azul 4207, passa 1800, boa tarde. Azul 4207, bom dia, contato radar na decolagem, saiu da EL, nível 340. 340 na BL, possibilidade de voar da EL, da presente? Vi Leda. Leda, obrigado. Saiu 3191, mantém ponto de espera. Vai manter ponto de espera do 3191. Porém, por 00, estou autorizado o cruzamento na 1028. Gona 094, chame Recife em 12685. 2685, 094. Porém, por 00, está autorizado até Taxi Golf. Na 200, bom dia, cheio da Mari, desce para 4 mil pés, sem restrições, registrado no 014. Obrigado. Rush China 255, uma milha para Dona, complete final, chame torre em 1895. Torre agora 1895, é 255. 010A. Torre Salvador, boa tarde, Sonia 6255. China 6255, continua a aproximação, QNH1004. 314, continua na aproximação. 35220, autorizado pouso, pistão na 0, vento 120 graus, 149. Autorizado pouso, 5220. Prossiga. O vento, além do 00, 120 graus, 149. Salvador, bom dia, voo 1790, tá escrito a informação Golfo para qualquer autorização, repito. 1790, instante contra o por gentileza. Sim, 1790, levando para o táxi, 1.4 agora de avião, 1.4, 3 horas e 40 minutos. Portanto, 3895, está autorizado o táxi via Taxi Índia. Ponte para Dona 0, time torre 118, decimal 95, faz o altímetro no 0, 14. 1-1-9-5, quanto cópia? 5, vento 1-1-0 graus, 149. Obrigado. Transição Caju, Piauí para o Whisky 5-8. Controle Salvador Pérez 1-1-9-35, transponder 5-5-1-7. Autorizado 370, repito. Responda 1-0, pista para a esquerda, na saída pouca, transição Caju. Número 8-1935, 5-5-1-7, onde transponde, gol 1-7-9-0. 5-5-1-7, eu transpondo, eu me chamo pronto, fecho de adicionamento, gol 1-7-9-0. 5-5-1-7, onde transponde, vai passar quando pronto para fecho de adicionamento, gol 1-7-9-0. Paulo, 35-2. Autorizado táxi Alfa, me reporta Juliette, Trip. O 35220, ingresso Juliette, parte 3, com atenção sinalizador. Parte 3, sinalizador, sim. O Chiné 6255, está autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-1-9. Chiné pouso. Pouso, 6255, pistão 1-0, vai ficar travado. Tá 31191, está visual com a aeronave na final? Afirmativo. Após passagem da mesma, está autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Frente, vai alinhar e manter 1-0, tá 31191. Voo 561, informa que o Taxi Gol se encontra-se fechado. Indisponível no momento, complete final, chame o receptor na frequência 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, Golf, 561, frente da Golf. 6255, follow 44, libere primeira direita, chame solo 1-2-1-9. Libera primeira direita, com 2 mais após, 6255. Confirme o chame 6255. Recebeu a sua informação, ele vai primeiro direita, missão Apollo. Paulo, boa tarde, essa é 6255, livro. 6255, estou autorizado, táxi Alfa Juliette, posição 01 no Pat 1. Alfa Juliette para posição 01 no Pat 1, 6255. Posição no zero, vento 1-0 graus, 1-2-9. Deve decolar, está 3-9-1. 2-5-6-1, no baixar travada, pista 10. Bono 5-6-1, não continue a aproximação, aguarde pista livre, QNH 1-0 no 4. 1014 aguardando, é 1. Autorizado. Tango Bravo que vem de forma justa, em Salvador, de 1-0 no 4. T3191, decolado às 47, no controle em 1-9-35. Controle 1-9-35, T3191. O 3295, tá pronto. T3191, bom dia, Trump. Na saída da EL, passando no 1-1500. T3191, bom dia, contrato radar, descida da EL, ainda 340. Sinal 340, confirme direto da EL. O Rio direto Leida da Foz 2000. Foz 2000, direto Leida, tá 3191. Sinal 200, desce para 2000, livre LS, aborto no OK. 2000, livre LS, 6200. Já travado, né? Controle 6200 completamente igual, podemos lá na proa de Simbra? 6200 autorizado, está presente proa de Simbra em condições iguais. Apenas para informação, informa que existe aeronave fazendo cheque do motor na Texas Gulf. Bem, muito obrigado. Direto. É 3895, está autorizado a alinhar e manter. Alinhar, 3895. Doutor Serra, hotel, está autorizado táxi via Pátio 1, táxi Índia, ponte 010, torre 1895, exit 0014. Escuta, bom dia. 5-6-1, muito boa tarde, estou autorizado táxi Alfa Juliette, posição 0271. Alfa Juliette, portão 2, bônus 5-6-1. Sim, Shadow. Tango Juliette, Tango Zulu, prossiga. Juliette, Tango Zulu, autorizado, reporte para cruzamento da pistola 7. Papatango Vitor Charlie Hotel, mantenha a fonte de espera da pista 1-0. Chama 200, desça para o número 703, ajuste 9014. 1700, 9014. Tá 3895, autorizada a decolagem, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-3-9. Iniciando a decolagem, pista 10, 3-5, 3-8-9. Juliette Tango Zulu, está autorizado o cruzamento da 1-7 via Taxiway Quebec. Mike, chame novamente na Lima o solo em 1-2-1-9. Para 1.500 pés via corredores, reporte através de Vera Cruz. Tá, alto, Tango Zulu, copiou o controle. Então, desça para 3 mil pés, sem restrições, ajuste 9014, chega da Mari. Então, 3895, decolado 52, chame controle 1-9935. 1935, bom trabalho. 0-0, chame a torre 1-9895, bom pouso. 1895, Brian. 3895, decolou. Muito boa tarde. 3895, boa tarde, contato radar, CDDA, nível 340 autorizado, voe Leda após 2000. Leda após Brit e SOP 360, 3895. Torre, Concha 6200, na final do 1-0. Xuxa 6200, está autorizado o pouso, pistão 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-2-9, cheque 30 pouso. Baixou e travou. Aliás, estamos luz, autorizado em ingresso parte 1, até o parte 3. Por gentileza, Juliette Tango Zulu. Sim, Juliette Tango Zulu, estou autorizado pelo Alfonso, número de voo 090, decola 1-0, curva esquerda, saída lotar. Controle Salvador opera em 1-1-9-35, transponder 055-15. Tango me chama pronto para acionamento e táxi. Mas tem escuta, Vitor Charlie Hotel. Outline 6200, solo 55, libere primeira direita, chame solo 1, 2, 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9. Papatango, Vitor, Charlie Hotel, estou autorizado a ligar e manter. Autorizado Taxi, Alfa Juliette, posição 04, Patiões. 7 para 04. Papatango, Victor Charlie Hotel, está autorizada a decolagem, pistão 0, vento 1, 2, 0 graus, 1, 2, 9. Assistente da Hotel, autorização para a João Pessoa. Trip 5367, autorizado, João Pessoa, unidade de voo 190, decola da 10, curva à esquerda, saída Pucca, transição Caju via Golf 677. Controle Salvador, opere 119, decimal 35, transponder 5532. Ativa autorizado, João Pessoa, 190, decola da 10, curva à esquerda, Pucca, Caju. Golf 677 após 5935, controle 5532, transporte 5367 da Trip. 5367, completamente está correto, chama pronto, putback, seu nome. Eu sigo o link 00. Vitor Charlie Hotel, decolado ao 57, chame controle 199-35. 0935, Charlie Hotel. Pronto, Salvador, bom dia, Papatango, vem, Charlie Hotel. Papatango, Vitor Charlie Hotel, bom dia, contato radar na decolagem, saída Coral, livre ascensão, 1 a Centena. Livre ascensão, 1 a Centena, saída Coral, Charlie Hotel. Passando Lima, Juliette Lima, bom dia para a chegada da Mário. Oi Mário, descendo para o 80. Exato. Botando Lima, Juliette Lima, confirma indicada. Bravo Coelho, já confirma? 5.5 mil, estou de copy, por gentileza. Tá aguardando. Livre ascensão 4.500. Deu controle, Bravo Coelho. Tá botando Lima, Juliette Lima, indicado. Sim, as condições de manter a presente velocidade até mais próximo do ano. Sim, se mantém a interação ultrapassar o tráfego que se encontra exatamente na sua posição de 1 hora do momento, 2.0 milhas, com 2.0 mais de quanto speed, cruzando 060 para 3.000 pés. Um Charlie 402. Até a Bilhama de Lecima, contra o controle. Relativa, está avançando a velocidade, isso? Mantendo a velocidade, 2.09, mais próximo do não ganhando instruções do controle. Relativa, avançando a velocidade, linha de latina, avançando 80 para o próximo táxi. Salvador, tanto 3.895. 3.895, com Recife agora e 1.25, onda. Recife, 2.5, onda, 3.195. É 11.44 metros. Alfa Papa, Tango Tango, desça para 2000, ajuste para 014. Bom, 790, estou autorizado a táxi, a parte 1, no táxi Índia, ponte para 10, torre 11895, ajuste no 014. Autorizado direto, Coral, Vitor, Tia Gabriel. Coral, Tia Gabriel. Privado direto Duna, Lima, Juliette, Lima. Papa, Papa, Alfa, Tango, Tango, para sequenciamento, curva esquerda na proa 025, limitado por 20 milhas na proa. Papa, Papa, Alfa, Tango, Tango, controle. Para sequenciamento da presente curva esquerda na proa 025, limitado pelo localizador. Lima desse mantenha 060. 060, Lima de nosso. Salvador, boa tarde, voo no 790, está aproximando o ponto de espera da 10, está pronto. Voo no 790, está autorizado a decolagem pistão 10, vento 120 graus, 139. Cliente a mim, decola da 10, voo no 790. 5, responda 5530. Autorizado nível 180 até Léo, decolou pista 10, com curva direita do CBL, leva direto Léo 5530 às pontas, controle 1935, azul 4463. 5530 transponda, me chama pronto se estiver em estacionamento, azul 4463. 5530 transponda, chamaremos 4463. Voo 790, decolado ao 04, chame controle 199-1935. 35, 790, boa tarde, bom dia. Controle 1, boa tarde, voo 790. Papa Tango Lima, Juliette Lima, desça e mantenha o nível 0, correção, desça para 4.000 pés, ajustado no 014. 4.000, correio 14, no 014, Lima, Juliette Lima. Voo 790, contato radar na decolagem, saída PUCA, nível 370 autorizado. PUCA 370, 790, quando possível, Aracaju. Sim, aguarde. papapá, Alfa Tango Tango, curve à esquerda para o 360, novo limite radial 300 do VOR de Salvador. Em caso de falha de comunicações, vai cruzar a radial 300 do VOR de Salvador, foi na proa de Duna. Confirme a proa à esquerda. Esquerda 360. Esquerda 300, Alfa Tango Tango, está limitando a radial 300, confirme. Kilo Índia, desça para 1 no 1500 pés, nenhum tráfego a reportar. É para cobre o Salvador? Negativo, só um instante, gente. Eu estou aguardando autorização do centro. A gente recebeu uma DLA do seu plano para as 1536. Só confirmando com o plano, você mesmo também recebeu. Só um instante. Tá bom, obrigado. Alfa Tango Tango, limite radial 300 do VR de Salvador. E a direita pro 060. Lima Juliette Lima, desça para 2000 pés, QNH1014, autorizado final do procedimento ILS X-Ray. Para o Lima Juliette Lima, descendo a 2000, está autorizado a final do procedimento com o X-Ray, Lima Juliette Lima. Para o Galeão, nível 360, decola da 110 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 110 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 119.35, aciona 5545 no transponder. Autorizado 360 Galeão, pronta 10 com banda direita. Da El, Leda Bridge, pêndulo 110, 1935, 5545, posição 2, vai chamar pronto para pushback de treinamento, voo no 556. Senta. Skok 910, descend to flight level 060, cleared, Mari arrival. 95, ajuste no 014, bom voo. Arrival, November 12, Delta Zulu, QNH 1014, descend to 6000 feet. Papapá Alfa Tango Tango, retoração para o curso do localizador, curve à direita para o 130, reporte estabilizado. Papatango Lima Juliette Lima, chame torre 198.95. 195, muito obrigado, rapaz. Papatango Juliette Tango Zulu, está autorizada a decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, 129. Muito bom dia, Lima Juliette Lima, está no curso localizador, para autorizar, a gente gostaria de atuar um pouco de visão na nossa. Papatango Lima Juliette Lima, reporte para a modificação do plano. Numa nota, a visão na nossa central. Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 2.0, 3.8, 7.0, boa tarde. Autorizado, circuito pela direita. Reporte para Girabás. Afirmativo, vai passar para Girabás, vira direto. Tango Vitor Charlie Hotel, tráfego 1 hora 20 milhas, rumo oposto. Papa Charlie 12, cruzando nível 120 para 060. November 12, Delta Zulu, traffic 1 o'clock. Miles southwest bound. Papa Alpha Tango 4. Maintain flight level 105. Lima Gilete, Lima do Terceiro de Sinal, Dona 7, aguardando autorização para pouso. Gilete Tango Zulu, decolou agora ao 12, controle 119, decimal 35. Está no ataque, curta aqui para a final, Lima Gilete, Lima, está autorizado o pouso? Lima Gilete, Lima, está autorizado o pouso na 97, o vento é de 12, 0 graus com 11 nós. Informativo, livre, pouso 97, Lima Gilete, Lima. Gilete, Tango Zulu, controle 119, decimal 35. Caju, transition, to intercept via upper whisky 58 after following your flight plan route. Salvador, departure frequency 119.35 and Skok 5536. Go 1864, read back correct, gate 9, report ready for the startup and push. Vou na proa de Itapi, QNH 10 no 4. Fala, zona 3, você está na frequência ali. Então, Alfa Tango Tango passou externo com o trem baixo checado. Continue a aproximação, aguardando contato com o Alfa Tango Tango. Tango Tango. Confirmo estimado para através de coral e pouso. Papa Tango Vitor Charlie Hotel Sierra. Tango Tango tem livre pouso na 90, venta de 120 graus com 12 nós. Tango Tango. Gente, Papa Tango, Vitor Charlie Delma, tem escuta. Tango Vitor. Atlanta, Charlie Hotel, 5, 7.8 milhas sudoeste do VOR de Salvador, serviço radar terminado. Chame Léos, 120, decimal 1. Santa 3216, desce inicialmente para nível 070, QNH-10014, autorizado chegada Mari. Salvador, acata cargo 8487. Apso 8487, prossiga, pronto para o inspecionamento. Está pronto para o inspecionamento. Autorizado, reporta táxi, Apso 8487. Reporta da táxi. Tan 3804, desça para nível 050, QNH-10014. For 1864, following instructions, if you're on ground step, and report ready for taxi. Alfa Tango Tango no solo, 1-7 livre, direita 1-2, 1-2 na nossa. Alfa Tango Tango, prossegue inicialmente o táxi de Alfa, reportando seu táxi de Juliette para ingresso 4-3. Alfa Tango Tango, só confirmando, a posição prevista no pátio 3 seria a posição próxima a, uno, a posição 10, remota 1-0. Estou com o ápice iniciando pushback. Se tiver condições de ingressar com cautela, prossegue. Caso negativo, aguarde antes da Juliette mesmo iniciar o casque. Senta. Bolas, o 4463 no gate número 8, para o estacionamento. Azul 4463 é o número 2 do setor, aeronave da Gol no 09, já no pushback, já me escuta aguardando, por gentileza. Aguardando, 4463. Brasil, tá 3804. Tá 3804, desça para 3.000 pés, que é legal no 014. 3.000 com omega 2. Gol no 962, autorizado chegada Mari, desça para nível 080, QNH-10014. Gente, com cautela então ingressa, parte 3, atentou sinalizador, Alfa Tango Tango. Confirme velocidade de casa. 250, rastro 2-6. Change, tá 2-6. November 1-2, Delta Zulu, confirm indicator speed. Taxi via April, India, hold point 118.95, go 1864. Azul 4463, coordenando com a equipe de solo, após passar a aeronave da Gol, retaguarda, livre para o inspecionamento, reporta táxi. Coordenando com a equipe só após a passagem do gol, retaguarda autorizada, azul 4463. Decimal 9-5. 18-5. Obrigado. Tan 3804, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000, autorizado procedimento, chip estabilizado, 3804. Número 12 Delta Zulu, descend to 5000 feet, QNH-1014. Graus, 119. Com a embaixada travada, prosseguindo na próxima ação, azul. Gol 1962, desça para nível 070, QNH 1094. Good afternoon, Gilwin 864, hold short on range 0. Gilwin 864, maintain position and wait. Maintain position, 864. 1000 feet, 1014, 2W0. 1012, Delta Zulu cleared ILS X-ray procedure. To Delta Zulu, report establishing on localizer course. Website 1 3 test from the tanks. Sim, ativo, está próximo para o cargo 8487. Confirme o PAB autonomia alternativa, por gentileza. Para nível 0 meta. Absoluto 487, táxi via parte principal Índia, ponto de espera torre 118.95, ajuste no 014, um bom voo. Informação no hotel, parte Índia, torre 4463, táxi via parte principal Índia, seguida aeronave da APSA, no ponto de espera torre 118.95, ajuste no 014, bom voo. 118.95. 1895. Oi, Salvador, uma boa 3804, tá? Final 90. 3804, continua a aproximação, aguarda na turbina para. Se escuta. Gol no 167, número 3 para a cópia, prepara a saída da Eulia da Bridge aguardando. Da Eulia da Bridge. Baixaner 6213, copia. Autorizado para o Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, onde intercepta a UPS do 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-19-35, aciona 5523 no transponder. Roda direita, 4-0. Check trem usando Tadino 20 graus, cono 29, altímetro 1014, livre pouso na 10. Livre pouso, está com trem baixo. Trip 5367 no pátio 3, autorizado, reporta táxi. Paulo, Oceaner 6254, está na posição 1, poderia iniciar a autorização de pushback agora na 4? Oceaner 6254 negativo, estou com 3 aeronaves no ponto de espera, congestionando o setor. Só um instantinho, por gentileza, tem mais uma aeronave no pátio 3, já no pushback, já está com a retaguarda também. Só um instantinho, por gentileza. Porém, está pronto, copy. Ok, aguardando o pushback, já estamos prontos para o push e pronto para a cópia, proceda. Isso, né? 6254, autorizado para o Rio de Janeiro, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o pêndulo 10 e segue conforme rota do ponto de voo. Controle em 119.35, aciona 5546 no transponder. Ok, autorizado Rio 360. É Rio de Janeiro 360, a pêndulo 10, decola a pista 10, primeira curva direita, da EL Leda Bridge. Controle 119.35 e a cena 5546. Gente, a cena 6254, me escuta aguardando. Pushback, acionamento, bom 556. Papa Tango Juliette, Tango Zulu, suba para nível 110. Azul 4076 vai manter a posição antes do taxi Juliette, aguardando a liberação do gate. A gente mantém antes da Juliette, 4076. 804 no solo agora, os 26, livre direito, 121, decimal 9. Livre direito, 219. Solo Salvador, boa tarde, eu tá. 3804, livre direito. 3804, boa tarde, táxi lento via Alfa, vai manter a posição, esse é o táxi seu Juliette aguardando para ingresso. Alfa, vai aguardar o Juliette. Alfa 910, wind 10 degrees, 130 knots. Então aí, acionamento simultâneo com a aeronave da ONU, que a gente recua, né, fica no través ali, pode ser? Chanel 6254, copiou? O Chanel copiou, tudo bem, presente. Gente, só um instante então, por gentileza, apenas aguardando a aeronave da trip iniciar o táxi no pátio 3. Para o táxi do trip 5367 com meio bordo de autonomia, alterna Natal. Trip 5367, táxi via pátio principal, Índia, ponto de espera torre 1 ou 8.95, ajuste no 0 no 3, um bom voo. Missão 0432, base quilo Índia. 4076 vai aguardar a liberação do gate, porque estão previstos ao 02, parece ser liberado pela aeronave da Gol, ok? Tá ok, vai aguardar a porta do segue 02. Quando autorizado, 4074. Então 3804 vai manter antes do ataque do seu Juliette, portão previsto ao 03, meu amigo que está aguardando para ingresso. Salvador, departure, Gondo, good afternoon, Gilman 864, I've worn past 2,000 feet, book of departure. Go 1864, radar contact at departure, climb to flight level 370, book of departure. Climb flight level 370, can we fly direct to Jamo intersection? Negative, go 1864. Maintain charge. APS 8487, pronto? Tá pronto. Visual contrário no curto canal? Afirmo. Após o pouso do mesmo ali, mantenha o zero. Prepara para decolagem imediata assim que é autorizado, por gentileza. Retaguarda, inicia o pushback, ingressa a aeronave até a entrada do pátio 3 e reporta pronto para o táxi. Pede coordenação após trip, vai iniciar o push até a entrada do 3 e vai informar pronto para o táxi da 956. O Chanel 6254 está escuto? Possível, 6254. Coordene com a equipe de solo então, assim que a aeronave da Gol iniciar o pushback, inicia o simultâneo e reporta pronto para o táxi através do portão 04. Temos então assim que o Gol lá do inicial pushback, a gente inicia simultâneo, coordenação com o sol, vai passar para o táxi. 6254. Papatango Bravo Kilo Índia, confirme se vai ingressar no corredor Candeias? 6213. Antena 6213, chamou o Sol? Afirmativo, tá na 4, também pronto para busca e acionamento. Gente, estimado de no máximo 5 a 7 minutos, só quem não me escuta aguardando, Antena 6213. Estimado Batão, Bravo, Kilo Índia, vou ir na proa da Rota 4. Antena 1, Zona, pista livre, então 3, 2, 1, 6. November 1, 2, Delta Zulu on ground at 31, turn it right and contact the ground, 1, turn the small line. Passaredo 2230, acione identificação, desça para nível 050, QNH 1093, autorizado chegada Aman, vou ir na proa de Aman. Nossa, gente, está ocupado também? Seria o 03, porém a aeronave da Azul à frente terá que aguardar o portão previsto do 02. Só um instante, gente. 3, mantenha a ponta, espere aguarda. 3, 1, 4, 4, livre da restrição de nível intacto. Livre da restrição de intacto, 2, 3, 2, 3. Uma infraero, o azul na taxa Juliette vai ser reposicionado para o 09 para a gente poder ingressar a aeronave da TAM 03 antes do seu inicial pushback. Gente, falta interrompendo o pushback, a sua escuta para reinício, voando 556. Gente, apenas aguardando o parqueamento da aeronave da TAM, assim o senhor prossegue conforme previsto anteriormente, ok? Tá ok, aguardando o TAM, pode reiniciar 556. 3-2, controle 1-9, decimal 3-5. 1-9-3-5, avisa cargo 8-4. Deixa-me de foto, segue seu Juliet. Solo 4076 da Azul. Azul 4076, só um instante, vou só confirmar com o pessoal da Infraero o portão previsto 09 mesmo. Ok, vamos aguardar. Após o pouso do mesmo ali, mantém a pista no zero e prepara para decolagem imediata, assim que autorizado. Ingresso então, Juliette, portão agora 09, atenta a viatura follow me até o portão, ok? Ok, 09, follow. Então, 3804, após a aeronave da Azul, ingresso então, Juliette, portão 03, agilizando o parqueamento na medida do possível. Juliette, por 3. November 1-2 Delta Azul, could you confirm your apron? Guardião 08, controle de Salvador, prossigo. Roger, mantém position before taxi Juliet. Mantenha corredores sob condições visuais, no 1500 pés, já através de Paris. Salvador, o gol 962 estabilizado, ele é. Gol no 962, chantou e 1 no 8, decimal 95. 18? 1 no 8, decimal 95, gol 1 no 962. 1895, grato, boa tarde. Gol 1 no 864, chame centro Recife. Frequência 1 no 26, decimal 0, alterna 1 no 28, decimal 8. TG 3000, pode prosseguir para 2000, TAM 3144. TAM 3144, desça para 2000 pés, QNH 10, 13, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Descendo para 2000, 10, 13, reporte estabilizado no X-Ray, TAM 3144. TAM 3144, tráfego 9 horas, 5 milhas, rumo Nordeste, mantendo 1500 pés. Salvador, é o TAM 3216, livrou, ingressando na Alfa. TAM 3216, táxi lento de Alfa, vai manter a posição de seu táxi Juliette, aguardando.